Bem-vindo ao espetáculo. É Vila Disney. Tu tá de louco. Posição apresenta. É Vila Disney. Tu tá de louco. É Vila Disney, tu tá de louco. Deu mancada aqui na Zara e o crime corta o pescoço. Não vem dar uma de bom moço, que ingresso e o passaporte leva direto pro inferno e teu prêmio vai ser a morte. Mas fêmea na boca não rola, tanta nos sapatos, mano, te degola. Nós segue na bota sem ideia torta, que nem tio Patinhas na busca das botas. E não vai ter papaléguas querendo vir me dar volta. Tô vacinado com todos os venenos, já tô esperto com as tuas loronas. Peter Pan vendendo droga, perna longa de andarilho. Mickey Mouse na espreita, Aladdin roubando dos ricos. Jafar enfeitiçando com crack e cocaína. E não vai ter gênio da lâmpada pra te tirar da vida, da ilusão. Fica esperto, meu irmão. A Cinderela da quebrada não querem teu coração. Malévolas querem mais, querem as motocas no cais. Querem só um pato Donald pra bancar e nada mais. Já que os irmão metralha por nada, te dão rajada. Invade a casa do sultão pra levar as TV de plasma. Pateta, acorda pra vida, progresso, cautela e calma. Derrubando os capitão gancho do navio negreiro, guerreiro te acalma. Que a vida não é só palma, não existe conto de fada. Que a bela adormecida se acorda cheia de facada. Tem que tá sempre ligeiro, esperto e pronto pra função. Gangsta Rap, 3R e facção. É Vila Disney, não é playground. Quando as balas te atravessam, não existe segundo round. Ninguém veste fantasia igual no parque de Orlando. O crime cobra cara e por aqui segue matando. É Vila Disney, não é playground. Quando as balas te atravessam, não existe segundo round. Ninguém veste fantasia igual no parque de Orlando. O crime cobra cara e por aqui segue matando. Maldade que vem de putão, onde as bocas administra. Nasce negro o coração, quanto pai goza na mãe por acaso. Nos funk é diversão, quem não respeita o cão, coça no indicador pra mandar mais um pro saco. As armas que mais matam na vila é o dinheiro, que faz micro-ondas sem dedos torrar GP, chegando cabeça do Pinóquio. Os braços do fera, lobo mal matar os porcos, comemora trisando capela. Bem-vindo à terra do nunca, onde as crianças não crescem mais. Branca de neve, gosta de orgia com sete ladrões, onde as Rapunzel toca os pinos, deixando o filho sem pai. Caiu no canto da pequena sereia, depenação de pé. Maxis malvado, favorito, tão de ranger, relutos roubada, com as batolinas rasgando as madrugadas. Beijo de amor, defeito rebote, levando o sono profundo, fazendo castelo de cocaína se tornar casa monstra de morro. Bem-vindo a Jumanji, onde o Sméagol é chefão do topo. Olho de Sauro só mandando matar os tratantes. Fada madrinha faz o ão do pé do feijão chegar nas nuvens e roubar o ouro do gigante. Encantador de rato, onde as cobras rastejam, brindando com veneno e o queijo na mão. Sarratueira que não prende rico, bom dinossauro aqui só morre em 3R facção. É Vila Disney, não é playground. Quando as balas te atravessam, não existe segundo round. Ninguém veste fantasia igual no parque de Orlando. O crime cobra cara e por aqui segue matando. É Vila Disney, não é playground. Quando as balas te atravessam, não existe segundo round. Ninguém veste fantasia igual no parque de Orlando. O crime cobra cara e por aqui segue matando. Pensa-me se nós fizemos o som do mal. Se o rap é o crime, a firma é ilegal. Medalha de gangueiro, abrimos o arsenal. Nós faz rap de bandido e a cultura é marginal. É Vila Disney, tu bate,